Estamos recebendo aqui na Rádio Sentinela do Vale a senhora Cíntia Queller Bernardo, mãe da adolescente Ana Carolina Bernardo, que recentemente passou por uma cirurgia para o tratamento da escoliose idiopática do adolescente. Inicialmente, Cíntia, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa doença, como é que vocês descobriram esse problema na Ana Carolina e da campanha da rifa de uma moto zero quilômetro, que terá o seu sorteio pela Loteria Federal no próximo dia 21, e no dia 14 vocês estarão também fazendo a venda dessa rifa lá na escola Norma Mônica Zabel. Foi assim, né? Eu descobri um dia quando eu fui dar banho nela, porque ela tem uns cabelos bem longos, daí eu fui ajudar ela a tomar o banho, aí eu percebi que a coluna dela estava muito torta. Aí achei até que era alguma coisa da postura dela, pedi para ela dar uma ajeitada na coluna, ela ajeitou, mas eu vi que sobressaiu, assim, a coluna cervical dela e tipo assim, uma entrada naquela parte da cintura, né? Daí eu achei muito estranho, daí fiz ela fazer várias posições e coisas, achei muito estranho. Aí já marquei uma consulta, levei ela no médico, a gente tirou um raio-x e foi descoberta a doença. Aí o médico explicou pra gente que essa doença, ela nasce com a criança, mas ela só manifesta na puberdade. Então a gente vai estar descobrindo entre 9, 10, 11 anos, quando a menina entra na puberdade, ou o menino, mas é uma doença que tem mais incidência sobre as meninas. De vez em quando, assim, aparece um menino, mas é muito raro, é muito incidência em cima das meninas. Então até quero falar para as mamães, né, que tenham crianças dessa idade, que ficam de olho, porque até então a gente nem sabia que a Ana tinha essa doença, porque nunca foi descoberto nada. Então, daí para frente a gente começou a levar no médico cá, levamos para Curitiba, levamos para Blumenau, e todos os especialistas falaram para a gente que ela tinha que passar por essa cirurgia, uma cirurgia muito grave, que ela colocou 22 pinos na coluna, então ela tem que ser acompanhada, ela operou faz 30 dias, é complicado, tanto a cirurgia como a recuperação, tem que ter muito cuidado até ela se recuperar bem e voltar a ser uma pessoa normal de novo, né? Então o que eu queria é a colaboração dos ouvintes, se possível. No dia 14 de setembro agora vai ter uma pastelada, que é o sábado da família na escola Norma Mônica Zabel, na margem esquerda, e lá eles cederam um espaço para nós da família, tá vendendo a rifa da moto, que a gente comprou uma moto para estar colocando na rifa e ajudar nas despesas, né, sobre essa questão do tratamento, da continuidade agora, que é muita coisa que a gente tem que estar correndo atrás, toda hora tem que estar levando ela de novo a Joinville para acompanhar, agora dia 15 de setembro de novo, quando ela fez 15 dias a gente levou, então a gente já gastou muito até então, que levamos uma vez só, uma ida nossa Campo Largo, que a gente levou lá, ver se conseguia operar ela, a gente gastou R$2.000 só numa semana que a gente passou lá para ver médico e exames que ela precisava, então acumulou muita despesa, assim. Então a gente queria pedir mesmo encarecidamente para o público se pudesse estar ajudando a gente nesse lado. Cíntia, falando então da rifa, é uma moto que vocês estão colocando no sorteio. Como as pessoas podem encontrar esse bilhete da rifa para colaborar? É, tem vários lugares aqui em Gaspar, né, no comércio que a gente colocou, no JM, tem ali no Delso, ali, é Larissa Presentes, aí tem outras lojas também que agora eu não estou lembrada, aí a gente tem, o meu marido também, de vez em quando passa por aí vendendo. No sábado lá a gente vai fazer uma mesa especialmente para estar vendendo, e daí também se alguém tiver vontade, algum empresário, né, a estar nos ajudando, alguma coisa, pode estar entrando em contato, né? Vai lá no Facebook, no meu nome, ou no do meu marido, ou pelo celular, no WhatsApp. Qualquer ajuda é bem-vinda, tá, pessoal? Porque as coisas tá se acumulando muito. Eu, mês passado, eu quase nem pude trabalhar para essa questão de estar ficando no hospital com ela. Agora, a recuperação dela, eu tenho que estar só em cima, toda hora eu vou lá, tenho que tratar, tenho que dar banho. Tudo é eu, né? Porque ela é menina, daí meu marido não pode estar ajudando com essa questão, que é complicado, né? Então eu queria pedir mesmo, quem pudesse nos ajudar, por favor, eu peço encarecidamente por ela, tá? Ela está precisando dessa força, então se vocês puderem fazer isso, já agradeço desde já e que Deus abençoe a cada um que nos ajudar. Você estava comentando juntamente com seu esposo, Luiz, que a cirurgia foi um sucesso. Sim. É uma cirurgia definitiva? Não vai precisar fazer mais outra? Não, não. Essa cirurgia que ela fez, graças a Deus, é a única. Claro, tem criança, tem casos e casos que tem criança que tem que estar recorrendo novamente à cirurgia. Conforme tiver o caso ou não for o sucesso da cirurgia, né, pode voltar a ter que fazer, mas a minha, o doutor Massaneiro, que é o chefe lá do hospital, ele disse que não, que correu muito bem a cirurgia dela, a recuperação dela, assim, os pontos cicatrizou muito bem, a gente cuidou muito bem dela, assim, por isso que eu já quase nem posso trabalhar de tanto estar atrás dela o tempo todo, né? Mas assim, ó, se for bem cuidada, se alguém tiver, né, com esse mesmo problema, se você puder, tenta ir a Joinville, porque é um hospital de referência, procure a Secretaria de Saúde ou algum médico que possa encaminhar para lá, tá, que é o melhor hospital da região, tá, pessoal? Ora, Cíntia, quando vocês ficaram sabendo desse problema que ela tinha, claro, deve ter sido um baque. E para ela, como é que foi? Foi difícil, tá? Eu desabei como mãe. Eu entrei em depressão, eu tenho tratamento de depressão, eu tenho fibromialgia que eu trato também, tô bem debilitada devido a todo sofrimento que esses anos aí que a gente tá correndo com ela na estrada. É só gente que é mãe, que é pai, que é irmão de uma criança assim, que tu sabe o sofrimento, tá? Que dia a dia tu vê o sofrimento, as dores, cada vez mais torta, cada vez mais dificuldade. Aí tem pessoas que entendem, tem outras que fazem bullying, né? Que tem crianças assim que são meia maldosinhas assim, que não entende, daí leva para o outro lado, a debochar, aí mexe com o psicológico da criança, tá? Eu falo assim até para as crianças de escola tomarem cuidado com essas coisas assim, ó, quando um colega seu tiver um problema, ele não tem o problema porque ele quer. É uma coisa da vida, acontece. Então, o que, que a gente tem que fazer? Agradecer quando a gente não tem um problema desse. E não tá fazendo bullying, tá fazendo piadinha de mau gosto com uma pessoa que está passando pelo sofrimento. Porque a Ana, nos últimos 3 anos, ela só tem sofrido com dores, com depressão. Agora ela está também com síndrome de pânico. Ela já desmaiou dentro do banheiro, eu dando banho nela outro dia, porque ela fica apavorada dentro do banheiro. E crianças, não façam bullying mais com seus amiguinhos. Teve um dia que eu fui na escola, quando ela era menor, levar ela na escola, e ela foi brincar com as amiguinhas e de repente sentou ao meu lado uma menina que eu nem conhecia, mas ela estava tão carente de carinho que ela comentou comigo assim: ô tia, tu queres usar o meu óculos? Eu tenho um óculos tão lindo. Aí eu disse, mas a tia já tem um óculos, seria um óculos escuro, né? Aí eu disse para ela assim, mas fica lindo para ti. Daí eu percebi que ela estava carente, eu comecei a conversar com ela. De repente eu descobri que ela estava sofrendo bullying dentro do ônibus, pessoal. Então olha para o teu filho, olha para a tua filha, presta mais atenção. Porque assim, ó, agora a minha, além de ter a doença para estar se recuperando, ela tem a questão emocional que ela vai ter que tratar, sabe Deus, quantos anos agora da depressão por causa do bullying que sofreu. Além de ter a doença, ainda tem que estar passando um problema psicológico que não precisaria. Por quê? Porque em vez de ter o apoio dos amigos da escola, muitos deixam de lado e ainda ficam debochando, chamando de aleijada, fazendo os apelidinhos depressivos assim, para a pessoa. Então não façam isso. Sim, que ainda gostaria de saber o tratamento que ela está fazendo. Tem muitos medicamentos, certamente, fortes para ela e também com preços altos. Sim, ela toma um medicamento para as dores, né? Ela tem que tomar, então custa R$30 cada caixinha de 10 comprimidos, que é tomada de 8 a 8 horas, então percebe que não dura muito tempo, né? Aí tem a questão agora dela tratar da depressão, que eu nem comecei ainda, porque daí coloquei aí no postinho, estou esperando o retorno deles para estar arrumando o psicólogo. Aí ela vai ter que começar a fazer pilates e fisioterapia de novo, então assim, os nossos gastos não pararam na cirurgia, sabe? Nossos gastos vão assim muito tempo ainda, que ela tem que ser acompanhada, de mês em mês ela tem que ir a Joinville e ver como é que está tudo lá, e eles tiram uma panorâmica para estar acompanhando a evolução da cirurgia dela. Não acabou na mesa de cirurgia o tratamento, entende? Então ela vai ser acompanhada há muito tempo. Tem alguns movimentos que ela já adquiriu novamente, tem alguma coisa que ainda ela não consegue, como se abaixar a cabeça assim para frente, ela ainda não consegue, vamos supor, sentar sozinha, ou levantar, eu tenho que ajudar. Aí tem algumas coisinhas que ela já conseguiu fazer, mas ela não se vira para trás sozinha. Então, assim, aos poucos, ela vai ter que estar fazendo a fisioterapia e o acompanhamento para ver qual é o tipo de coisa que ela vai ter que estar fazendo para dar certo esses movimentos aí, né? Agora, dia 15, eu tenho consulta de novo lá em Joinville e até quero estar conversando com eles lá, como é que fica esses movimentos dela aí, se ela vai ter que começar a fazer fisioterapia ou isso vai voltando aos poucos, né? Que ontem eu ainda estava conversando com ela, perguntando direitinho, daí ela falou para mim que assim, para trás ela não consegue, para baixo também não. Então, ela disse, mas nós vamos ver lá com o médico que a gente vai agora de novo, né, mãe? Se não tem que ver com ele, se eu tenho que começar a fazer fisioterapia novamente, porque alguns exercícios a fisioterapeuta lá do hospital deu para ela fazer, que é de respiração, movimentação assim das pernas dela, dos braços. Mas aí agora a gente tem que ver com eles os outros passos, porque a gente também fica com medo de estar fazendo algum movimento que a gente não conversou com o médico, a gente tem medo. Então ela só está fazendo o que realmente ela consegue por enquanto, sabe? Aí o restante a gente tem que estar vendo agora para frente. Conversei com a senhora Cíntia Keller Bernardo, mãe da jovem Ana Carolina Bernardo, que recentemente passou por uma cirurgia e a família está fazendo uma campanha com uma ação entre amigos de uma moto zero quilômetro. E no próximo sábado, dia 14, estará acontecendo o Dia da Família na Escola Norma Mônica Zab e, por ocasião, a família estará vendendo essa rifa. Para a Rádio Sentinela, o repórter Giancarlo.